namorado, já gosta da zoeira. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ela e eu. Bora aí. Dela, mas já tô ligado. Falei com a amiga dela e tem namorado. Já curto ela faz tempo e aqui ela sabe. Já tô trocando ideia até no WhatsApp. E quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim. Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima. Eu não tô nem aí. Se ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ela e eu. Ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando o que eu pensei? Imagina ali. Chegam pra cá nossos parceiros Jefferson e Rafael. Alberto Ronaldo. Vambora. Já tô no rosto dela, mas já tô ligado. Falei com a amiga dela, tem namorado. Já curto ela faz tempo, pior que ela sabe. Já tô trocando ideia até no WhatsApp. Mas quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim. Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima. Eu não tô nem aí, vai. Se ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela e eu. Se ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando que eu pensei? Vai, gato! Vai, Roberto! É nóis! Que bom, meu irmão! E assim vai, chama comigo! E quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim. Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima. Eu não tô nem aí. Se ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela e eu. Se ela namorando, já gosta da zoeira. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela solteira. Ela tem namorado, não é problema meu. Tá pensando que eu pensei? Imagina ela e eu. Vai, garoto. Só faz barulho aí! Valeu! Roberto Ronaldo, obrigado! Obrigado, cara. Roberto Ronaldo, tamo junto, parceiro! Sucesso pra vocês!